direcionando o braço direito para frente, preparando para dar mais uma bicada da noite. O bracinho direito! Preparando para dar mais uma bicada da noite. Direcionando ao Águia de Fogo Super Pop Live. O bracinho direito! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Bracinho direito! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente! E dá-lhe a bigada! Dá-lhe a bigada! Dá-lhe a bigada! Dá-lhe a bigada! Dá-lhe a bigada! Dá-lhe a bigada! Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada! Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada! Vai! Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada! Vai bigando, Capanema! Tando na parada! Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada! Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada! Dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. O Pop chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida tudo do Mix! A gente brigou, mandei ela embora. No primeiro dia de São Foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. O Tommy que se que faz o show, então faz o S agora. Então joga, então joga. E aí, novinha, novinha? Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No Super Pop, confesso, tu tem moral. Viveu aqui no Pop pra sentar no grau. Mas a parada do momento é o quê? É muito pop na tua cabeça! É o quê? É muito pop na tua cabeça! E aí, fortíssimo Rodolfo, Dali Márcio de Marituba, Tiaguinho Juventude! É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! O bagulho tá doido! É o Tom Mix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero sair. E aí, Capanema? Atura, joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima, vai. E a torcida do Flamengo tá aí no meio. E a torcida do Corinthians também joga pra cima, joga pra cima. E a torcida do Paysandu? A torcida do Paysandu! Joga, joga, joga, joga! E a torcida do Remo? Vem comigo! Já! Joga, vai! Hey! Joga, vai! Oh! Jogou! Hey! Jogou! Oh! Jogou! Hey! Jogou! Oh! Jogou! Hey! Dá-lhe, dá-lhe a bicada. Dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, dá-lhe a bicada. Bota o bracinho direito, começa. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, dá-lhe a bicada. Dá-lhe, que dá-lhe, que dá-lhe, dá-lhe a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. Chuma, tuma, tuma, tuma, tuma, tuma, tuma, tuma, tuma, tuma, tuma. Joga a mãozinha, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bota, bota, vai, bota, bota, bota, vai. Bota, bota, bota, vai. Vai, vai, tu, vai. Prega também é caldo, é caldo, é caldo. Prega também é. aniversário da Jamile, se faz de doido. E aí, Maurício? Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar. Juni, o da família da Kinner, do Una. Fala, garoto! Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Aí, DJ. Os caras do Mercadinho Lucina também tá com a gente, valeu! O empresário Pedro Lopes, lá de Salinas. E aí, Zeca da Joia! Mãozinha pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima. E quem tá feliz, joga pra cima também. Tá ali na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Bora, Tom Mixer. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Sidney, o da GD10 e a família real, tá aí, beijo. Príncipe Alex tá comigo. Bora, maninho, bora, mamão do velho. Beijo. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Viu, agora calma, não adianta tu voltar, menina. O Emerson do açougue, o motora peso. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. O tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra. Dá uma sentada, vai. Potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. E doida, e doida, e doida, e doida. Joga o bracinho pelo cabeção, pelo cabeção, pelo cabeção. Para tu, solta o loop. É novidade, é novidade. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, pessoal? Tá de bezerra, pop! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Tá ali, minhas musas do rock. E aí, Loki, e a família Pantanal, maninho. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Jefferson Dias, tá comigo. E aí, Jefferson? Joga a mão, joga a mão, joga a mão. E a família Remote, o Fabinho também tá ali. É Diego Evolution Produções. Bora aí, doida! Bora aí, doida! Bora aí, doida! Bora aí, doida! Que doido, doido, doido, doido. Só quem é do pop vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado. Parabéns, Vini ATS! Caqueado, caqueado. Bora, Chubi! Caqueado. Bora, Bego Alassi! A bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque tu é DJ e tá tocando só. Dali Blake! E dali Blake! Bandida sossegue essa periquita. Família Roxon! Bandida sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver porta um DJ que já quer entrar na fita. Ai. Ei, bandida sossegue essa periquita. O Diego, o Lucas, sossegue lado a lado com a gente. Agora eu vou, e a massa se faz de doido hoje, peso. Tá para toda no aniversário da Jamile! Para Giovana, alô para Carol. Dali Maurício! Alô para Tainá. Alô para Daniele, alô para Gabi, alô para Michele, alô para Fernanda, alô para Marcelo. E com Tumi! Mix é como? Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Chuma, toma, vai! Santorini! Caralho! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Toma, toma, é rock doido, toma, toma, é rock doido, toma, toma, é rock doido, ai, é rock doido, ai, é rock doido, é rock doido. E quem gosta do rock doido, bota a mãozinha pra cima aí, galera! Joga, joga, joga a mãozinha, joga, joga, joga a mãozinha, bota a pressão, bota a pressão. Bota na pressão, Tomix, bota na pressão, Tomix, bota na pressão, bota na pressão. Retorce para o Remo, bate na palma da mão. Retorce para o Remo, bate na palma da mão. Retorce pro Leão. Retorce para o Remo, bate na palma da mão. Retorce para o Remo, bate na. Retorce pro Remo. Retorce para o Remo, bate na palma da mão. Retorce para o Remo, bate na palma da mão. Retorce para o Remo, bate na palma da mão. Tomix, o Smoke já tá loucão. E a torcida do. Retorce pro Paisandu. Bate na palma da mão. Quem torce pro Paisandu, bate na palma da mão. Quem torce pro Paisandu, dali na palma da mão. Quem torce pro Paisandu, bate na palma da mão. Na palma da mão. Quem torce pro Paisandu, bate na palma da mão. Quem torce pro Paisandu, bate na palma da mão. E a torcida do Flamengo bate na palma da mão também. Do Corinthians. Estoura tudo! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, vai, treme, vai, treme, vai, treme, vai, treme, vai, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Fortíssimo Rodolfo de Marituba, o Márcio, o Tiaguinho, o Tiaguinho, o Tiaguinho, o Juventude, Juventude. Tá por aqui comigo o Júlio Pop e o Netinho no Chão e a galera de São Miguel. Bicada passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, dá-lhe, dá-lhe, vai. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, quero ver. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Júnior Santorini, o Marcelo, o William, o Borel, o Henrique, Rafaelzinho, a Bela, a Jamile, equipe décimo circuito. Respect. Só quem é do Pop Live joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Pop Léo. Só quem é do Pop Live joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu. Pro céu. Céu, céu, céu, céu. Peraí, peraí. Quem tá solteiro, joga a mão pro céu também que eu quero ver. Isso. Quem tá solteiro, quem tá solteiro, joga a mãozinha lá no céu. Lá no céu. Bate, bate, bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Porque tô Chopitel, Chopitel. É. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. É Chopitel, é Chopitel. Chegou o DJ que agita. Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. E aí, mamão do Vero Piso? Toma sua pizza, toma sua pizza. Tudo doidão. Príncipe Alex, também daí comigo, bora, garoto. Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro dia que são que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. E aí, quiabo? Também brigou. Para não! E ela... Pra cima! Pra cima! Então joga, então joga. Os despintados da pedreira também tá comigo! Tu era. Joga o popô na pista. Não era tu quero doidão, não era tu quero doidão, não era tu quero doidão. E não era tu quero doidão, não era tu quero doidão, não era tu quero. Quem conhece uma bandida, aponta pra ela agora que eu quero ver. Tu era bandida, não era tu quero bandida, não era tu quero bandida, não era tu quero bandida, não era tu quero bandida. Aponta aí, Break! Da família Rockson! Tu era bandida, não era tu quero bandida, não era tu quero doidão, não era tu quero doidão, não era tu quero doidão, não era tu quero doidão, não era tu quero doidão, não era tu quero doidão. A putaria no pistão. E o meu top marketing é LG. É muito pop na tua cabeça. De panela e puxa cabelo, vai. Sua mulher que fica sem caô. Daria LG. Top marketing do Brasil. Fica numa boa, ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, mulher, que bom, vou falar. Alô, Big Sound, o Léo, o Nep, vivendo de farra de Capanema. E a minha grande amiga Elisa, também daí comigo. A representante do pop aqui em Capanema, bora, Elisa. O Ari, o Sidney, irmãozinho tá aqui com a gente, não é o Sidney Martins, não, né? Dia, sucesso. Então deixa comigo que o Tom Mix se libera o som. És a mulher dos meus sonhos. O meu empresário Pedro Lopes e a primeira dama, a mulher do teu sonho, né, maninho? É o Pop. Rezende, Stephanie, Cristine, empresário Michel do Grau, Dudu Doidão, o mamão do Velho Peso, o príncipe Alex. Ele é príncipe aqui no Pop. Aqui. E tudo acabou. Públicas, Zeca da Joia, o Pedro Lopes, empresário de Salinas, a Thaís, o Chico Preto e a primeira dama Maiane. E Bissão, para Bissão! Eu acho que era pezão, mas tá pensão aí, Zeca da Joia, meu irmão, pelo amor de Deus. Essa mulher dos meus sonhos. Ei, pezão! Augusto Correia também tá comigo. Paulinho Maluquinho. Ele diz que ele vai no sapatinho hoje. DJ Suelerson e Sávio. Tu trouxe o Eric, foi? Os jovens do Mix. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Que é? Tantos milhões de seres tão... Fala pra mim agora, vai! No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. É o Pop! Na escuridão! Na escuridão, e traz a minha paz. Com teu perfume, com teu abraço tão bom. Ainda existe aquele amor. Diferente! Inocente! Diferente! Letícia Baltazar, tu vinta ainda? Preciso dizer te amo. No Pop Live eu te encontro. Com Alice e Juninho Pop. Preciso dizer te amo. O águia vai sobrevoando. Os meninos guerreiros, o Railson. Obrigado, menino. E a galera DJ Vitor, Wagner. O Juan, Alan, Samara. Patrícia, Fabiane, Luciana! E traz a minha paz com teu perfume, com teu abraço tão bom. É muito bom! Ainda existe aquele amor. O Márcio de Marituba! E a sua primeira não é sempre do ladinho, né, maninho? Uhum. Fortíssimo Rodolfo! Também tá na parada! Tiaguinho Juventude é fronteira, garoto! Que danado! Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Top Marketing do Brasil. Sorriu pra nós. E aí, LG? Fez formar a nossa imagem. Brasil! No céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo. Hoje é aniversário da Jamile, se faz de doido! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Alô, Chubi! Hoje é aniversário também da nossa DS, garoto! Bora, Marcelo, bora, William, Rafaelzinho, Borel, o Vitor! Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Explode tudo, explode tudo! Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, toma, toma, toma, toma! E sarra, sarra, sarra, sarra, vai! E aí, gatinha Alcileia, está aqui com a gente no show do Pop. Obrigado! Bota pra quebrar, bota pra quebrar, bota pra quebrar, bota pra quebrar, bota pra quebrar. Parece o Círio aqui em Capalima, não abre. abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba, calha sua boca e saia daqui. Joga o dedinho pra cima, minhas musas do rock. Eu te usei, e aí Loki? Te enganei, o pior do jeito que você fez. Eu não, e quem sabe canta essa aqui. Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais. Ai amor, eu te amei também. Disso pude não fazer. Crime tudo, Douglas. Segunda-feira tem Pop Carroça da Saudade em Bragança. E o bagulho vai ser... Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Solteira aí, joga a mão pra cima que eu quero ver. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga pra cima todo mundo, porque o rock é doido, é o Quinto Mix. É muito pop na tua cabeça. Opa, opa, opa, opa, dá licença moça, que o WM vai sarrando em tu garota. Rebola, desenrola, flexiona. Explodindo, explodindo, tipo bomba. Qual é a mulher que tem o rabetão aí? Bota a mãozinha pra cima. Isso, isso, isso. Como é que ela vai, tu? Nossa, que absurdo. Nossa, que... E o rabetão? Tudo tá com o rabetão, com força, com força. Com tudo tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão. Tá com rabetão, com força, com força, com tudo. Tá com rabetão, com força, com força, com tudo. Tecno System. Olha esse. E o Júnior Grafite. Alô, Júnior Grafite. Me tirando de... Valeu, maninho. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com rabetão, com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Aê, atura ou surta, surta, surta, surta. Joga o dedinho pra cima, pra cima, pra cima. Dá ali na palma da mão, dá ali na palma da mão, dá ali na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Bora do mix. É muito pop na tua cabeça. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de ovos. Vocês, vocês! Como é? Ai! Para, mamão! Para, mamão do velho peso! Aqui! De carrão, de motora, o bagulho te impressiona. Ela vem da hora, ela fica, ela chora. Só pra andar de navona. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Tá ali na palma da mão! Na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai que tá bonito. Super Pop. Jogou, jogou, jogou. Bota o copo pro alto. Vamos beber, nós vamos curtir a vida. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Vai, mulher, fica de quatro que chegou. Essa é a tropa da caixa, esse é o baile da Colômbia. Essa é a tropa. E a parada? Ela vai se jogando na onda do lança. Morde a cara, calata na moda. Ela vai se jogando na onda do lança. Morde a cara, calata na moda. Vai, senta na piroca torta. Vai. brava, xerex se joga. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Não. Peraí. Quem tem um homem sincero aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Tem homem sincero aí no meio, gente, tem! Tem mulher sincera também aí no meio! Ih, rapaz! Aí o bagulho fica doido, né? Não venha me procurar! Ih! O recado é esse aqui, ó! Pras mulheres! Esse aqui. Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que negar em casa eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta. E aí, meu amigo Biro? Everton Pompinho lotadinho! Se não esquece a porta. Tio Biquinho, é bota pra mulher aí, maninho! Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que negar em casa eu vou procurar na rua. E aí, Neilton? O Paulinho Guri? O bebê também dá na parada, obrigado, garoto! Que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta, dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Agora vai sentar. Pega fogo! DJ Tom Mix. Paulinho maluquinho, tu tá com tu? Mix. É mais um. E aí, Eric? Mix. Yuri Martins. Já por aqui, equipe Alienados. Obrigado. Alô, Cidinho. O Del, Wanderson, Gleicinho, Preto. E a equipe Pesadelo. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela... Só pra mulher que gosta de mexer o rabetão. Vai se apaixonar. Ela vai o quê? Agora vai sentar. Senta. E vem comigo. Você tá aí, viu, maninho? Obrigado pela sua presença aqui no Show do Pop. Vamos, Bruno. A hora de se limpar. Aqui. O maior serrador de carregador. Adriano e a Monique também tá aqui com a gente, a família Panati Naikos. É isso mesmo? Eu acho que tá tudo errado aí. Corrige e vem pra cá. We'll be right back. Anjo, Letson Miguel, Renato Thiago, JP dos Trincados no Pop. Bora, moleques da Game. Vamos ver o peso, o Príncipe Alex, o Dudu doidão também tá aí com a gente. Alô, Dudu. Obrigado, gente. Obrigado, Paulinho Maluquinho. Fortíssimo Rodolfo de Marituba, o Márcio e a primeira dama também daí comigo. E aí, meu parceiro Thiaguinho Juventude. E o nosso amigo Michel do Crau também tá aqui com a gente. Um abraço, Michel, pra você. Obrigado pela visita cordial aqui no Pop. Nosso vereador Alan do Galo também tá com a gente. Alô, alô, alô, alô. E mixagens. DJ Júnior e DJ. Alô, Juninho! De vigia para todo o Pará. O tom é diferente, o tom é diferente, o tom é diferente. Quem gosta de uma social, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí. Quem gosta de uma social? Quem é que gosta? Quem é que gosta? Quem é que gosta? Hoje é festa lá no meu AP. Pode abaixar. E o nosso amiguinho Pedro Lopes também já está aqui presente com a gente. Um dos nossos representantes, Salinas, está no sol. Alô, Pedro Lopes! Chega aí, pode entrar. Pode vir. Quem tá aqui? A do Cap. Casa. E... chega aí, pode. E aí, Biru? Quem tá aqui? Aduca é nossa, maninho! Sai do chão! Sai do chão! Já já viu o Ellison, já já o Juninho! Os irmãos Ellison e Juninho. Cocota, cocota, cocota. Vamos nessa, bezerra! Bora, maninho! Olha quem chega, Tom! A gente recebe com muito carinho nosso empresário, Bruninho Galáctico! Ele é a primeira dama, Fabiola! O rei do marisco! Alô, Galáctico! Um abraço pra você do todo Landinho, do Elis e do Juninho! Juninho! Robson de Bragança também já está aqui presente, garoto! Aqui é tudo ao vivo, Tom! E direto de Fortaleza, olha aqui, maninho! Rob Gota na parada, a Sueli, o Balinha, alô Lucas Oliveira! Manda abraço pra ele aí, manda abraço pra ele aí! E aí, Rob Gol? Beleza, tudo tranquilo? Estamos juntos, maninho! É muito show! Sai do chão que a pista é nossa! Se liga aí, mano! O Águia tá preparado pra dar show! Igor Primote, bora meu primo! Sexta-feira, prepara para a Gumina! Alô, Biro Promoções! Tem que tirar o chapéu pra você, Biro! Biro! Bora que o rock é doido! Muito obrigado, rapaziada, do escritório do reggae! O Éder Felipe é sua primeira dama, alô, Pablo, alô, César! muita saúde, bota a mãozinha pra cima. Quem quer muita paz em 2018 aí, galera? Estoura tudo! Bora que o rock é doido, bucado! Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga. Canta pra mim, vai, gente! Se me ama, se me quer. Se me quer como mulher, volta pra mim. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Agora todo mundo. Volta logo por. Faz o coração lá em cima. Não dá mais pra. Faz o coração. Só... Faz o coração que eu quero ver. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, oh, oh. Só quero. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. E aí, Tássio? Estou me sentindo só, vou te. China. Queria te dizer tudo. Canta, maninho, vai! Mas eu preciso te dizer, escute. Tu queria o quê? Eu não queria magoar. Ah, desgraçado! O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Tão longe estou. E aí, Márcio? Rodolfo! Thiaguinho Juventude! Vem me. Onde você tá, garoto? Estou aqui. E aí, Tássio? Aí, Boca Juba? Não chega no rapel, rapidinho! Não acaba assim. Eu te desejo, meu amor, me dê um beijo. Essa distância dói demais. Passa pra aqui. Galera viajar, Tomix! Veja o que eu sinto. Eu não vou te deixar mais só. Eu prometo, você não vai mais chorar. Chorar não. Aqui é muita alegria. Dá-lhe o soquinho no céu. Soquinho, soquinho. Dá-lhe o soquinho. Dá-lhe o soquinho. Dá-lhe o soquinho, soquinho, soquinho. Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sei, nunca viverei. Sei que errei, mas aprendi outra história agora. Tom eu Mix. Uma história não convence, não vou mais te amar. Pois agora tenho outro amor no seu lugar. Ponte. Eu fiquei enfurecido, fui a uma atração. Alô, Éder, alô, Paxal de Jonas. Vivendo de farro, Léo, ferro também. Família vivendo de farro e peso. E aí, meu parceiro Paulo do Golfe! Faz isso! Segunda parada em Bragança, garoto! Adinaldo vai. Bora, Paulinho! Bora, Paulinho! Você vai se envolver e perdoar meu coração. Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar. Você foi meu grande amor, tenho que tentar. E aí, meu tio? Um pitbull pra me convencer. DJ Juninho? Beleza! Você tá aí, Juninho? Já na área, garoto, Capanema! Esperou para esse show, Pop Live! Hoje aqui, sacudindo a galera depois de uma temporada. A gente tá aqui em Capanema hoje, viu gente? Viu gente? Balançando a galera, ainda tem muita gente chegando. Um abraço pra toda a galera de Bragança que tá aqui presente. Meu amigão, Galáctico! Ele, a sua Galáctica, tá aí também, a Fabiola, meu amigo Rock. Robson, a galera que veio do Círio de Bragança pra curtir o Pop hoje aqui. E aliás, vamos estar segunda-feira lá no Círio de Bragança, junto com a carroça. Beleza? Prepara aí, tu! Prepara, Nanjinho! DJ Alisson! Vamos voar! Que o rock é doido, véi! Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Alô, Tássio! O China, Matheus, Lohan, Camila! E a galera de Castanhal tá aqui com todos! Titirari, tirari, rarara. Tô bolada. Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. E o nosso amigo Jefferson Dias, dos irmãos Dias também tá aqui com a gente. Alô, Jefferson! Abraço do Nandinho pra você, do Tom, do Hélice e do Juninho. Alô, Dudu, acaba nunca! Michel do Crau na área, meio diazinho. Na hora de fazer amor, eu fico doido. Bora, Pezão! Bora, Bezerra! E Pezão! Recebendo aqui também o tio Balsa, meu irmão. Ei, tio Bolão, é muito Choptel. Linda, NP7. E banda Tentação, né? É muito pop na tua cabeça. Titirarite. Vem que me bate forte. O Renildo tá todo mundo comigo, bota dela! Aí, tu! Fala, Julinho! Parabéns a toda a nossa equipe de produção, de montagem, galera que tá analisando os mínimos detalhes agora há pouco, viu? Viemos ontem do Maranhão, quase 500 quilômetros até aqui, Capanema, mas o Pop tá aí! Completão! Sucesso não é só Hélice, Juninho, Tom e Nandinho. É uma equipe toda, meu irmão! Eu tava tão apaixonada que não estou... Alô, tio Riquinho! Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Agora aponta pra aquele mentiroso ou então pra mentirosa. Aí tu fala assim, ó. Mente tão bem que parecia verdade tudo que me falava e ainda estou te amando. Mente tão bem que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra ser. Vem a tecnologia para isso e na parada do Mix. Sozinho, sucesso, pop. Você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar teus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Serão Dudu Doidão! E aí, mamão, qual é que eu sou? Eu sou Pop! Tão só, querendo meu bem te encontrar. Quase ele erra o caminho, mas tudo bem. Vai demais, parece nunca. Vai, vai. Aquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sem os teus carinhos, sofrendo pelo teu amor. Príncipe Alex, agora o rei da laranja, meu irmão. Quase pra quebrar o braço. E aí, meu amigo Nini da Divas? Tá no CD, papai. Tá ali, Nini. Essa aqui é pra ti, garoto. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar, triste a pensar. Só um abraço carinhoso. Me aproximar. Para, tio Biquinho! Eu quero falar contigo depois do show, eu imagino. Como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz demais. E me esqueci. Alô, Tássio do Rapel! Cadê a corda, meu irmão? Tipo Tarcísio! Não quer se enforcar. Aqui o Dante, o Neto, o Márcio, Henrique Bichão, Pitel de Capanema, o Caco, o Julinho, o do Mercadinho, Lucena, tá aqui no Bob! Tom Mix. Daqui a pouquinho, os irmãos! Os irmãos! Os irmãos Ellison e Juninho. É o meio-dia danado, para garoto! Nosso amigo Júnior Pop também tá com a gente, Tom. Ele, o Netinho, show. Fala, Netinho! É produção, hein? Galera que veio de São Miguel do Amor. O Matheus, Coral, Alohan, Cavalo, o Chino, Tássio, Camila, Jumitinho. Que é, Boninho? É muito pop na tua cabeça! É isso que eu sei. Venha comigo, vamos pro JC. Vamos conversar e esclarecer. Alô, Caco! Esse cara não. Você, o Juninho, também com a gente. Se fez contigo. No Mercadinho Lucena. Eu fico com sua. E mais presente aqui no Pop. Valeu, essa galera maravilhosa! E quem não vai faltar mais a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC. O campeão DJ. Fazer o S. Vou pro JC, o campeão DJ Alex e Nandinha, essa é a mais pura sensação. Parece o Ciro aqui em Capanema. DJs, Léo e David, é banda LB, a batida perfeita. Libera a batida, a batida, a batida, a batida. Feita pra você. E quem vai amanhecer aí, gente? Joga pra cima, joga, joga. É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, parará, sim. E o nosso amigo Thiago também tá aqui com a gente. Marley também, Alexandre, das Tese, da galera que vem de Santa Luzia. Grande abraço pra você, galera, tá curtindo o Pop aqui em Capanema. Matheus do Corolla, fala Matheus! O Lohan, Cavalo, China, Tássio, Camila, tá todo mundo aqui no Pop, China, China, China, China. Ele trouxe até Cavalo pra cá, mano. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Hoje é aniversário da nossa grande amiga Jamile. Aqui, e ver você tocar. Já se faz de doido, bora Maurício, é tudo nosso. Vida desce, desce, desce, desce, desce. A me chamar, não consigo. Bora, mãozinho! Sinto tua voz dentro. palma da mão, palma da mão. Diz o quê? Diz o quê? Disse que eu menti. Fabinho, Renodeu, Felipe, o do Zeca. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Toda a galera do site Dia e Noite. Os melhores cliques. Tá comigo! E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Problema é seu. Esse apaixonado. Meteoro. Renato, a CL, o do Carlito lá de Belém, do Mindé comigo. Eu sou ciumento no meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que... Bora, Blend da família Roxo! Raíssa Silva, o mega casal da DS tá na parada hoje no aniversário. Recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente. Dá-lhe o meu top marketing. Tudo em qualidade, LG. É um show de se ligar, onde ele toca, faz sucesso, é só ouvir. É muito pop na tua cabeça, LG. Vem com a gente anunciar. É, bebê. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Bora, fortíssimo Rodolfo, nas marcantes. Bora, Márcio de Marituba, Jagninho de Juventude. E aí, neném da Dina, estou contigo também. Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar. Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar. Ele é o meu... Olha lá, Chico Preto, ele tá aqui presente, é o Zeca da Joia, meu irmão. Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar. Mas preste atenção no que eu vou dizer. E aí, Pedro Lopes? Do que eu falar, você me responder. Eu juro que eu... JP Grafricho, aquele abraço pra vocês. A galera tá toda aqui com a gente. O bico do peito do Chico Preto é preto. Quem disse que o bico do peito do Chico Preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto. Toma, toma, toma, toma, vai! 5, 4, 3, 2, 1. Muito pop na cabeça de vocês hoje aqui na Duca. Bora, Biro! Everton Pompilho! In the mix. Você já viu o quiabo ali, Tomixi? Ele mesmo, ele. O anão também tá aí, né? Verdade, galera toda. Sempre que pode, está aqui com a gente. O anão, alô, quiabo! Aquele abraço pra vocês com carinho! Carinho! Meu amor não vai resistir. Esse anão é velha guarda, bicho. A cula do crocodilo, hein, o primote. Banda Mega Pai Décua. Aí depois daquela resenha, eu acho que o coração dele já é. Fabi, lá comequinho, lá comequinho. Que você não.